Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje, continuando com este longo descanso que nós estamos tomando do texto de Descartes, eu queria continuar mais ou menos com o tema da aula passada, e a propósito, eu coloquei ali três citações à disposição de vocês na página do seminário, acho que todo mundo tem, que vão constituir então o tema da nossa aula de hoje. Então, a primeira citação, aqui traz, vamos dizer, três grandes estudiosos de Platão, entre os maiores que já existiram, né? Existe toda uma tradição de estudos platônicos nos quais esses três nomes se destacam. Porém, citações exatamente no mesmo sentido, nós podemos encontrar em outros grandes livros sobre Platão. De maneira que o que está dito aqui é quase um consenso. Então, como eu estou dizendo, o que está dito nesses três parágrafos é quase um consenso entre os maiores estudiosos de Platão. Então, o primeiro é do Julius Tenzel, no livro Platão Educador, que diz: ele, Platão, não concebeu jamais o aprender como uma coisa de puro intelecto, e sim como um influxo total de homem a homem, como educação no sentido mais alto, como a experiência de ser formado e modelado pela íntima relação e sociedade com um outro ser humano. Depois aqui, Alfred Taylor. Uma das mais firmes convicções de Platão era que nada que realmente vale a pena saber pode ser aprendido simplesmente recebendo instrução. O único método verdadeiro de aprender a ciência é estar efetivamente envolvido, em companhia de uma mente mais avançada, na descoberta da verdade científica. E, finalmente, o Erich Wögling, no seu livro Platão e Aristóteles, terceiro volume, da Ordinary History, que é um dos raros livros de filosofia que, quando compreendido, leva você às lágrimas, ele assinala ali um momento decisivo da história da filosofia, que é o momento em que Sócrates, sendo levado para conhecer o famoso sofista Gorgias, é perguntado por seu amigo Xerifon, ou Querefonte, como consta na tradução do Carlos Alberto Nunes. Afinal de contas, que pergunta ele deseja fazer ao Gorgias? Porque o Gorgias havia se proposto a responder qualquer pergunta que lhe fizessem. E Platão, então, diz: pergunte quem é ele. Então, diz aqui o Erich Wögling: o que está em jogo aí é a substância do homem, não um problema filosófico no sentido moderno. Sócrates sugere a Xerifon a primeira pergunta a Gorgias: pergunte-lhe quem ele é. Esta é, para todos os tempos, a questão decisiva, cortando a rede de opiniões, ideias sociais e ideologias. É a questão que apela à nobreza da alma, e a única questão que o intelectual ignóbil não pode encarar de frente. Então, se nós perguntamos quem que são problemas filosóficos no sentido moderno, nós temos aqui um exemplo nas conferências de Sir Michael Dummett, que são as bases lógicas da metafísica, onde ele dá algum exemplo de problemas filosóficos típicos. Temos livre-arbítrio? Pode a alma ou a mente existir fora do corpo? Como podemos distinguir entre o certo e o errado? Há um certo e errado, ou simplesmente os inventamos? Podemos conhecer o futuro ou afetar o passado? Existe um Deus? Então, essas são perguntas caracteristicamente filosóficas. Algumas delas foram impugnadas pela escola analítica e trocadas por perguntas sobre o sentido da linguagem, o sentido das palavras, de modo que a atividade filosófica fica então reduzida à análise da linguagem, onde transparece que alguns desses problemas filosóficos vieram a aparecer apenas por equívocos de linguagem, quer dizer, houve uma espécie de superposição de sentidos, sentidos mesclados que, uma vez, vamos dizer, analisados, revelam que a questão não faz sentido, porque ela não tem um objeto próprio e tudo resultaria de uma confusão da mente. Então, algumas dessas questões são deixadas de lado e substituídas pelo problema do significado, pela lógica da linguagem, etc, etc. Então, somando estes problemas aqui aos problemas novos trazidos pela escola analítica, esse seria o repertório, vamos dizer, de problemas filosóficos. Outras escolas acrescentaram outros problemas, como o do existe um sentido da história, né? Quais são, vamos dizer, as leis do processo histórico e assim por diante, né? Então, são esses problemas que constituem o repertório daquilo que se ensina e se discute nas escolas de filosofia. Porém, neste encontro de Sócrates com Gorgias, não é nada disso que se está discutindo. A pergunta é a seguinte: quem é você? Em muitas traduções, essa pergunta aparece como o que é ele? A expressão grega, ostin, pode querer dizer que ou pode querer dizer quem. O Erich Fögelin preferiu quem, e eu acho que isto é mais adequado à situação, né? Porque a pergunta que poderia ser respondida apenas com o nome de profissão, como de fato é. Ele diz que, Gorgias diz que é um retórico. Mas Sócrates não se satisfaz com essa resposta. Ele quer saber qual é, vamos dizer, a substância da retórica, qual é, em que consiste essa atividade mesmo. Ou seja, ele está procurando a identidade verdadeira de Gorgias por trás do nome da profissão. Então eu acho que a tradução quem, ela cabe muito bem no caso. Quer dizer, eu não sou especialista em língua grega, mas me parece que esse termo ostin, né, admitindo as duas traduções, ele dá margem a essa tradução que o Voegelin escolheu. Então, e o Voegelin enfatiza, isso é um problema que diz respeito à substância do ser humano e não a problemas filosóficos. Em vários desses grandes livros sobre Platão, também se enfatiza que não há nenhum sistema platônico. Platão jamais quis criar um sistema e muito menos fazer uma exposição sistemática da sua filosofia. Porque se ele o fizesse, ele estaria construindo uma filosofia que pudesse ser transportada, vamos dizer, para outros seres humanos por meio da simples instrução. Ou seja, seria a leitura ou uma audição. Na verdade, no texto do Taylor, Alfred Taylor, onde ele fala em instrução, ele fala em ouvir a instrução, quer dizer, você ouvir um professor explicar. Então, ler o texto ou ouvir um professor explicar seria suficiente para a educação filosófica, caso Platão tivesse composto um sistema pronto. Quer dizer, basta você ler o sistema, você entendeu o que Platão quis dizer. Mas é isto justamente o que Platão está nos dizendo, que é impossível. Não só é impossível, como, vamos dizer, ele não quer fazer, não pode fazer e não deve fazer. Tá certo? Porque isto trairia a própria natureza íntima do processo filosófico, que é o processo de despertar num ser humano não somente a sua inteligência, no sentido de compreensão da realidade, mas o seu amor à verdade, o seu amor à filosofia e o seu amor à própria busca filosófica e ao objeto dela, que é, segundo Platão, é o supremo bem. Então, este influxo de homem a homem, ele visa produzir um resultado que não afeta somente, vamos dizer, o aspecto cognitivo do ser humano, mas afeta justamente esta pergunta: quem é você? Tá certo? Então, é evidente que se trata de uma transformação do ser humano, de um melhoramento do ser humano. Então, isto não poderia jamais ser obtido somente pela instrução, mas tem de ser passado pelo exemplo vivo. Tá certo? E note bem que uma boa parte da obra de Platão não é senão o registro da experiência que ele teve com Sócrates. Alfred Taylor, ele enfatiza que Sócrates não foi propriamente um mestre para Platão, mas foi alguém que ele conheceu na juventude e que deixou um profundo impacto. Quer dizer, não é um mestre no sentido de alguém que ensinou uma doutrina, tá certo? E que moldou as opiniões do seu discípulo, mas alguém que pela sua influência pessoal, tá certo? Despertou em Platão a ideia de um tipo de existência humana, a ideia de um tipo humano que não existia antes. Quer dizer, o que que era o intelectual grego antes de Platão? Era, evidentemente, ou era um artista, um dramaturgo, alguém que escrevia peças, um poeta, ou então era um dos sofistas. Tá certo? E o sofista era o sujeito que dava, vamos dizer, o suporte intelectual da existência política de Atenas, ensinando aos membros da classe dominante os instrumentos de persuasão necessários para o sucesso na vida política. Isto era tudo o que se conhecia até então. E com Sócrates, de repente, aparece um sujeito que está fazendo uma coisa completamente diferente. Que coisa é essa que ele está fazendo e qual é propriamente a natureza dessa diferença? Isso aparece logo em seguida no diálogo, quando Sócrates diz que é melhor você sofrer uma injustiça do que você cometê-la. E no caso de você cometê-la, é melhor você ser castigado do que você escapar ileso. Porque se você escapar, se você tiver sucesso na prática da injustiça, então, de certo modo, o mal se consolidou, tá certo? E isto afetará o seu destino post-mortem. Quer dizer, o sujeito fez sucesso no erro, então isso se consolida, se cristaliza e a sua personalidade então está, de certo modo, comprometida com o mal para sempre, tá certo? E o seu interlocutor, que naquele momento não é Gorgias, mas é um dos discípulos de Gorgias, chamado Polo. Polo responde que isto é uma hipocrisia da parte de Sócrates. Porque ele diz: é evidente que você, Sócrates, você preferiria cometer a injustiça antes do que sofrê-la, como todo mundo é assim. Tá certo? Qualquer ser humano, né, entre sofrer uma injustiça e cometê-la, ele vai preferir cometê-la porque é mais vantajoso para ele. E fica ali evidente que Polo não consegue conceber que alguém seja melhor do que ele. Né? Ele acha que esse instinto de autodefesa, esse instinto de interesse próprio, de fazer, vamos dizer, de prevalecer sobre os outros, é natural no ser humano. É compartilhado por todos os seres humanos, inclusive pelo próprio Sócrates. E por mais que Sócrates argumente com ele, ele, ainda que cedendo ao argumento em certos momentos, ele não chega a compreender do que Sócrates está falando. A ideia de que umas pessoas possam ser melhores do que as outras, né, pode parecer muito chocante a alguns indivíduos. E isto não só no tempo de Sócrates, nós vemos como isso aparece e reaparece e reaparece. Né? Hoje mesmo eu estava vendo aí uma gravação, um vídeo no YouTube, onde aparece o nosso conhecido Dr. Paulo Ghiraldelli, né, falando sobre Sócrates. Ele e uma mocinha que eu estava entrevistando, e sempre dando aquela ideia de que a filosofia é uma coisa para todo mundo, todos nós podemos participar disso. Bom, em princípio, todos nós podemos participar, porém a filosofia é essencialmente um esforço para você melhorar, para você se autotranscender. Quer dizer, você pode participar da filosofia desde que você aceite melhorar e desde que você aceite, quer dizer, olhar com olhos críticos o idiota que você tem sido até aquele momento, inclusive, né? Então, sem esta disposição, não existe filosofia alguma, né? Quer dizer, a filosofia não é, ela não é para uma elite no sentido de que nós não podemos selecionar antecipadamente quem serve para ela ou não, tá certo? Mas as pessoas, de certo modo, se selecionam a si mesmas na medida em que vislumbram algo melhor do que elas, tá certo? E aceitam esse esforço de autotransformação, mas elas bloqueiam a sua entrada na filosofia no instante mesmo em que não concebem que haja nada melhor que elas. E sobretudo, no instante em que acham que a filosofia pode, que elas podem participar da filosofia plenamente e opinar a respeito naquele mesmo estado em que elas já estão neste momento. Então, esta é uma diferença que ressurgirá ao longo dos tempos, de novo e de novo e de novo. Né? E hoje em dia aparece, vamos dizer, talvez com mais clareza do que nunca. Então, no confronto com Polo, Sócrates, ele percebe, evidentemente, que não há comunicação, que ele está falando uma coisa e que Polo está falando de outra completamente diferente. Assim como, por exemplo, eu e o Dr. Paulo Giraldelli também jamais dialogaremos, tá certo? Não, não tem, não há comunicação possível, né? E ele disse, mas, que este afastamento, este bloqueio, esta dificuldade de comunicação entre as pessoas acontece na sociedade humana, isso é, na rede de comunicações que tem na sociedade, mas que existe um nível mais profundo, onde todos os seres humanos são, de certo modo, obrigados a reconhecer as mesmas verdades. E ele chama esse outro nível mais profundo o pathos, que é, vamos dizer, a emoção profunda. A emoção, por exemplo, diante da morte, diante do perigo, diante de um sofrimento extraordinário. Nesses momentos não existe sofisma, não existe tecido de palavra sobre o qual você possa se esconder. Então, nesses momentos, todos os seres humanos são iguais e, se eles dessem voz a este sentimento profundo, todos diriam mais ou menos as mesmas coisas. Nesse sentido, que dizia Ortega e Gasset, que só tem validade as ideias dos náufragos, quer dizer, aquela ideia que o sujeito ainda acredita no instante em que o navio afundou e ele está tentando se agarrar a uma tábua para ver se sobrevive. Quer dizer, as ideias que não passam pelo teste do naufrágio não merecem atenção. Então, aí intervém um outro dialogante, que é Callicles. E Callicles introduz uma distinção, tentando esclarecer o ponto de vista de Polo. Ele diz: por um lado existe a natureza, por outro lado existe a convenção. No nível da natureza, o Polo está certo, e no nível da convenção, você está certo. Então, note bem, na cultura contemporânea só se acredita em duas coisas. Por um lado existe a natureza material, tal como as ciências físicas a descrevem, e por outro lado existem os produtos culturais, as instituições, os mitos, as leis, os costumes, né? A linguagem, etc, etc, etc. É a mesma divisão que já estava dada em Callicles, isso 400 anos antes de Cristo. Se você ler direitinho os diálogos de Platão, você vê que não há uma só teoria filosófica que tenha aparecido em 2.400 anos que já não esteja lá, que já não esteja antecipadamente exposta e confirmada ou impugnada. Tá certo? Então, Polo, ele defende a teoria de que a natureza prevalece e que o fundo da natureza é constituído de egoísmo e autodefesa. É a teoria que vai reaparecer em Thomas Hobbes e depois em Nietzsche. Né? E ele usará um argumento caracteristicamente nietzschiano de que a tentativa de coibir o impulso natural mediante considerações de ordem moral é um artifício usado pelos fracos, né, para contornar o poder dos fortes, para ludibriar os fortes de alguma maneira, tá certo? E, ele diz, pela natureza, o que deve predominar são os fortes. Tá certo? Ao que Sócrates, muito apropriadamente, responde: mas como os fracos são maioria, eles dominam facilmente os fortes. Então, são eles os fortes, na verdade, né? Então, Polo, dentro disso, não tem o que responder, e daí entra o Cálicles, com a distinção, vamos dizer, de natureza e convenção. Ora, se nós reduzimos tudo à natureza e convenção, prestem atenção, isso é uma sutileza, porque praticamente isto é tudo que a cultura atual oficialmente reconhece. Se só o que existe é a natureza e, por outro lado, a cultura, onde está o pathos, a emoção profunda? Ela não pode dar nem num lugar nem no outro. Se você a reduzir, vamos dizer, a um efeito natural, certo? Então, todas as emoções profundas, vamos dizer, a extrema piedade perante o sofrimento, tá certo? O horror perante a maldade, né? Tudo isso fica reduzido, vamos dizer, a reações do organismo egoísta que se defende, em última análise, movido pelo medo ou pelo ódio. Ou seja, só, tudo se reduz, vamos dizer, a desejo, ódio e medo. Não há outras emoções além dessas. E se você coloca o pathos, então, na esfera dos produtos culturais, então isso significa que ele é apenas um outro nome, um nome mais elegante ou mais elaborado, que você deu a outras emoções completamente diferentes, por exemplo, medo, ódio, etc., para enfeitá-las, adorná-las de alguma maneira. Então, o pathos desaparece. Então, nesse sentido, a comunicação se torna absolutamente impossível. Você vê que existem dois níveis de falsificação. O primeiro é aquele que coloca o seu desejo egoísta acima de tudo e faz dele o princípio da moral. Então, é como se fosse Thomas Hobbes ou Nietzsche. E o segundo nível é um pouco mais elaborado. Tá certo? Onde, dividindo o mundo em natureza por um lado e convenção, natureza e cultura, como o pessoal chama, o nature and nurture, como dizem as ciências sociais modernas, você não deixa nenhum lugar para aquela emoção profunda que unifica os seres humanos. Ora, o que quer dizer unificar os seres humanos? Se nós perguntarmos, existe uma espécie humana? Bom, no sentido biológico, parece que sim. Só tem um problema: nós não sabemos exatamente qual foi a origem da humanidade. A única teoria que nós temos para explicar, que seria a teoria da evolução, é a problemática sobre tantos aspectos, não é isso? E, mesmo assim, eu não vejo como essa teoria poderia explicar a unidade da espécie humana, porque teria que ter havido várias evoluções distintas, em lugares distintos, a partir, vamos dizer, de antepassados distintos, pertencentes a várias raças de antropóides completamente diferentes, tá certo? Então, neste caso, a unidade da espécie humana seria uma unidade meramente casual, ou seja, vários antropóides que, ao longo de milênios, evoluíram um num sentido, outro no outro, produziram seres que são, vamos dizer, esquematicamente parecidos. Mas percebam que, se a humanidade consiste de várias raças diferentes, nascidas de antepassados diferentes e que assumiram uma forma mais ou esquematicamente parecida, porque os seus antepassados também eram esquematicamente parecidos, não há nenhuma base para você falar em unidade da espécie humana. É apenas uma unidade, vamos dizer, de uma aparência externa, por assim dizer. Então, Por outro lado, se a ideia de uma unidade natural da espécie humana é altamente problemática em si, a unidade cultural é mais problemática ainda, porque nós vemos que a história da espécie humana se constitui de diferentes evoluções históricas ocorridas em distintos lugares do planeta, praticamente sem nenhum contato entre si. Né? Quer dizer, os contatos entre civilizações eles se intensificaram muito a partir de uma certa data histórica. Tá certo? Mas nós entendemos que a maior parte das culturas que existiram não tinham notícia umas das outras. Outro dia mesmo eu estava assistindo aqui um documentário sobre o Oeste americano e mostrar que ali, só para dar um exemplo, havia mais de 200 tribos diferentes, das quais a maioria não conhecia as outras. Não conhecia e não tinha a menor possibilidade de contato, porque a língua era diferente, o sistema simbólico era diferente, então simplesmente não se entendiam. E frequentemente uma tinha a ideia de que os membros da outra não eram seres humanos. Muitas tribos, não só na América como em outros lugares, tinham nomes que significavam simplesmente seres humanos. Né? Então nós somos seres humanos e eles são alguma outra coisa. Né? É como no romance do Elio Vittorini, uomini e no. Né? Tem os homens e tem o não. Um treco que a gente não sabe o que é. Isso aconteceu em muitas culturas. Quer dizer, a negação do estatuto humano a um outro é quase uma constante na história humana. Então, se a unidade natural da espécie humana é um problema, a sua unidade, do ponto de vista como produto histórico-cultural, é mais problema ainda. Então, nós perguntamos em que nível, em que sentido pode existir uma unidade da espécie humana? Ou, até mais precisamente ainda, qual é a condição para que um ser humano perceba a unidade da espécie humana? Porque note bem que não percebê-la foi uma constante em muitas culturas durante muitos milênios. A ideia de que um sujeito pertencente a uma raça diferente, com uma aparência completamente diferente, fosse tão humano quanto o sujeito da própria raça, não é uma ideia auto-evidente. É? Então, algum dia isso teve que aparecer, algum dia isso teve que ser percebido. E perguntamos aonde está a unidade da espécie humana. A unidade da espécie humana não é objeto de experiência. Ela não pode ser percebida por meio nenhum, nem natural, nem cultural. A unidade da espécie humana só aparece quando nós conseguimos conceber a totalidade do destino humano perante um fundo de eternidade. Então, o princípio, vamos dizer, da divindade transcendente e o princípio do juízo final, por assim dizer, o que unifica a espécie humana. Então, a ideia da justiça transcendente, à qual todos os homens estão submetidos, ela é o espelho em face do qual aparece a unidade da espécie humana. É retirado esse espelho, a unidade desaparece. Porém, este espelho, ele também não é objeto de experiência. Ele aparece quando você o busca. Ou seja, quando você se abre para aquilo que está para além da sua experiência. E quando você admite que o círculo inteiro da sua experiência é um pedacinho infinitesimal e que a verdadeira estrutura da realidade se constitui, quer dizer, daquilo que você conhece, que é como se fosse uma bolha ou uma esfera boiando no oceano do desconhecido, no Aperon de que falava Anaximandro. Então, este fundo desconhecido, ele é o verdadeiro substrato da realidade. E aquilo que nós conhecemos é apenas, vamos dizer, um pequeno círculo. Então, a abertura para a transcendência é o que permite, por um lado, nós nos instalarmos na realidade, tal como ela efetivamente é, de tal modo que aqueles que enxergam somente o círculo da experiência conhecida se tornam para nós como que bárbaros ou crianças, né? Pessoas que estão na situação que diz Heráclito, né? Os homens acordados vivem todos no mesmo mundo. Quando eles dormem, vão cada um para o seu mundo. Então, a pessoa que só concebe o mundo da sua experiência, ou da experiência da sua comunidade, Então, é como se tivesse adormecido. E quando você desperta para a imensidão do desconhecido absolutamente incontrolável, e você sabe que é lá que está o fundamento daquilo que você vê. Então, a realidade, ela se divide, vamos dizer, numa superfície visível colocada em cima, vamos dizer, de um oceano de desconhecido. Então, esse desconhecido, então, ele provoca o espanto, e o espanto provoca o desejo de saber, tá certo? E, ao mesmo tempo, provoca, vamos dizer, uma espécie de maravilhamento. Quer dizer, o tambos grego não deve ser interpretado só no sentido atemorizante. Ele é um espanto, mas também é um deslumbrar-se, de alguma maneira. Sim. Então, justamente esta abertura é a condição para que se tenha um vislumbre da unidade da espécie humana. Esta unidade, então, ela não aparece na experiência da natureza, ela não aparece na experiência histórica, tá certo? E ela aparece somente, por assim dizer, em imaginação. Quando nós conseguimos imaginar, vamos dizer, o limite da vida humana, que chega ao seu término, e na qual a passagem da vida temporal para a eternidade implica, então, um julgamento de aquilo que transcorreu no tempo e agora confrontado com as leis eternas. Então, sem isso, não há a possibilidade, vamos dizer, da unidade humana. E esse pathos, essa emoção profunda que fala e que diz Sócrates, então ela não tem explicação nem natural e nem cultural. Então, por exemplo, os episódios de sofrimentos extremos sofridos em comum por homens de culturas diferentes, raças diferentes, etc., etc., onde a comunidade do sofrimento transfigura as pessoas, tá certo? Como nos relatos de pessoas que passaram por campo de concentração, que sofreram tortura, etc., etc., etc., ou que passaram por guerras, se desgarraram de suas famílias, perderam tudo, etc., etc., ou que tiveram doenças gravíssimas, tá certo? Então, esses momentos podem ou despertar no indivíduo o pathos, tá certo? Ou pode despertar a total insensibilidade. Não é isso? Eu, quando era pequeno, que vivia doente e com febre, eu muitas vezes tinha momento em que eu sentia que todo o meu sistema de percepção e toda a minha identidade tinha desaparecido. Tinha sobrado apenas, vamos dizer, como se fosse um corpo inerte entre outros corpos inertes. Eu tive muitas vezes essa experiência. E eu vi a facilidade com que nós podemos perder todo o nosso senso de identidade, que depende de uma série de coisas, depende da memória, depende da continuidade do meio ambiente, depende de linguagem, etc., etc., etc. Mas, mesmo nesses instantes, tá certo? Eu ainda tinha um senso de identidade, não de identidade histórica, por assim dizer, tá certo? Mas de continuidade ontológica. E esse pathos a que se refere Sócrates tem algo a ver justamente com este fundo que nada pode abolir. Que mesmo o sujeito está maluco, está esquizofrênico, está doido, ele tem isto, tá, no fundo dele. Ele é capaz de sofrer, tá certo? E de certas emoções básicas de solidariedade, piedade e tal, sobrevivem às vezes até no sujeito que está muito maluco. Mas se nós, mediante um artifício conceptual, Nós fazemos questão de catalogar tudo em natureza e cultura, ou natureza e convenção. Tá certo? Então, justamente, nós não deixamos lugar nenhum nem para essa experiência imaginativa da unidade da espécie humana, e nem para o pathos, para a unidade das emoções profundas, que reunifica os homens por trás da rede de desentendimentos, né, e de diferenças de linguagem, de semântica entre as várias correntes de ideias, grupos de opinião, etc, etc, etc. Então, de fato, o que Sócrates está colocando aqui em jogo é a identidade profunda do ser humano. E esse é o sentido da pergunta: quem é você? Ou seja, quem é você, não no sentido profissional, não no sentido social, mas quem é você na hora do naufrágio, né? Quem é você no nível do pathos, da emoção profunda, e sobretudo, quem é você, portanto, perante o juízo final? Não é isso? Existe até na mitologia grega uma coisa estranha, aparece no Gorgias também, que no tempo em que reinava Cronos, Saturno, o julgamento dos indivíduos era feito logo antes deles morrerem. Então eles compareciam no julgamento ainda com seus corpos. Com seus corpos, com suas roupas, etc, etc. Isso quer dizer que a sua alma não aparecia de maneira nua e crua. Ela ainda vinha disfarçada, ela vinha por trás de uma identidade social longamente construída. E por causa disso havia muitos erros judiciários. Então, quando levaram isso ao conhecimento de Zeus, Zeus mudou e transformou o julgamento para depois da morte, onde as pessoas não tinham nem corpo, nem roupa, nem nada, então o estado, o verdadeiro estado da sua alma transparecia. Tá certo? Esse verdadeiro estado da alma, ele durante a nossa vida, ele é praticamente indizível, nós sabemos que ele está lá o tempo todo. Tá certo? Mas ele só transparece no momento do pathos, da emoção profunda. Tá certo? Então, logo você tenta expressá-lo em palavras, você vai ter que usar as palavras do seu grupo social, as palavras da sua nação, etc, etc. Então, você vai usar uma série de códigos. Tá certo? E esses códigos podem até expressar essa emoção profunda, mas ao mesmo tempo que é expresso, a encobrem também. Tá certo? Então, só que está dizendo, existe um nível de comunicação profunda que só aparece nos momentos de extrema emoção e aparece depois da morte. Perdido isso, tá certo? Só o que sobra é de fato natureza e convenção. E nesse sentido, Cálicles está até certo. Quer dizer que no nível de experiência que Cálicles se refere, só existe efetivamente isto. E, vamos dizer, para uma cultura onde todas as atividades humanas, as atividades intelectuais, se tornaram atividades profissionais, que têm que obedecer, vamos dizer, a convenções de grupos, a regulamentos, a exigências burocráticas, etc, etc, é evidente que só pode sobrar natureza e cultura. Só que, justamente quando isso acontece, qual é a possibilidade da filosofia? A possibilidade é zero. Porque se a filosofia é este influxo direto de homem a homem, por assim dizer, de coração a coração, de modo a despertar de modo que o mais velho, o mais experiente, desperte no mais jovem o sentido dessa experiência profunda que liga a sua imaginação para, vamos dizer, uma antecipação do juízo final, tudo isto é abolido e se torna absolutamente impossível. Então, o que sobra da filosofia são o quê? Os problemas filosóficos, no sentido moderno. Então, é evidente que esses problemas filosóficos eles estão ao alcance de qualquer um, tá certo? Bastando algum esforço de compreensão de textos. Mas, em tudo isto fica abolida a pergunta principal. Você imagina, numa faculdade de filosofia, você acossar o professor com esta pergunta: mas afinal, quem é você? Hã? Não, fica completamente deslocado. Mas note bem, essa é a pergunta fundamental que Sócrates fez, vamos dizer, ao que era, por assim dizer, o líder intelectual da Grécia naquele momento, que era Gorgias. Né? E esta é a pergunta que vai sempre retornar, e que fará a diferença entre o que é, vamos dizer, o filósofo e o que é o sofista, que é o representante, vamos dizer, da atividade intelectual socialmente dominante. E sempre será. Tá certo? Então, quer dizer, desde o início da minha carreira, entre aspas, eu sempre desconfiei dos problemas filosóficos, né? Porque eu vi o seguinte, eu não conseguia achar dois filósofos que tivessem tratado exatamente do mesmo problema. Eles modificavam os problemas. Aliás, reformular os problemas era uma das principais atividades deles. Então, qual é a lista dos problemas filosóficos, né? Eu não sei. Por exemplo, Michael Dummett considera que se pode a alma ou a mente existir fora do corpo é um problema filosófico. Eu acho que não. Eu acho que isso é um problema de ciência experimental, né? Eu acho que não existe nenhuma maneira filosófica de nem sequer de discutir este problema. É? E não vejo nenhuma maneira não experimental de resolver isto. Aliás, todos que têm tratado deste problema têm tratado pelo lado experimental, como nós vimos no curso da imortalidade, sobre a imortalidade. Não é isto? Nós podemos saber que existe isto. Porque nós temos depoimentos de pessoas que, em condições de morte clínica, ou seja, sem atividade cardíaca nem cerebral, tinham atividade cognitiva. Não só tinham atividade cognitiva, como tinham atividade cognitiva aumentada. Não pelo que nos contavam do outro mundo, mas pelo que contavam deste mundo mesmo, do que tinham visto em volta, no quarto ao lado e assim por diante. Eu não vejo nenhuma outra maneira de tratar deste problema seriamente. Tá certo? Então, este, eu digo, este é um problema de ciência experimental e não um problema filosófico, entre aspas, se bem que eu considero que muitos problemas de ciência experimental são problemas filosóficos também. Já expliquei para você que eu não vejo nenhuma grande barreira entre uma coisa e outra. Para mim, há uma perfeita continuidade, né? Um vai e volta constante entre filosofia e ciência experimental. Por outro lado, se eu não conseguia fazer uma lista dos problemas filosóficos, porque eles mudavam, porque eles tinham sentidos diferentes para cada filósofo, eu vi o seguinte, isso aqui com uma evidência enorme, que não havia nenhum caso na história de um filósofo que tivesse tratado um problema filosófico simplesmente porque sim, porque era um problema filosófico. Sempre havia um motivo. E este motivo nunca era um motivo escolar ou um motivo filosófico, e sim algum motivo existencial muito sério. Como, por exemplo, por que Santo Tomás de Aquino escreveu a Suma contra os Gentios? Porque ele via que, enquanto ele estava ensinando para cristãos, ele podia apelar à autoridade da Bíblia. Ele diz, mas de repente aparecem umas pessoas comigo que não acreditam na autoridade da Bíblia, então como é que eu vou fazer para conversar com elas? Isso é um problema real, né, que se apresentou para ele na sociedade em que ele estava. Né? Então, no confronto, vamos dizer, com mestres, vamos dizer, judeus que ainda aceitavam o Antigo Testamento e muçulmanos que não aceitavam nem o Antigo nem o Novo, bom, então como é que eu vou falar com eles? Então, este é um problema real. Ou, vamos dizer, o problema de Santo Agostinho, que percebe, vamos dizer, a degradação do mundo à sua volta, quer dizer, a desordem do mundo, repetindo a mesma experiência de Platão. Então, bom, nós temos alguma ideia da ordem e sabemos que sem nenhuma ordem nós não podemos viver. Mas aonde está a experiência da ordem? Né? Nós não temos experiência da ordem. A ordem é uma experiência transcendente. Assim como também não temos experiência da desordem total. Quer dizer, total desordem, o caos, vamos dizer, o reino do Homo Omni Lupus, tá certo? Não pode ser uma experiência permanente, é uma coisa que pode acontecer em certos momentos, tá certo? Mas, mesmo no pior desses momentos, você não acredita que aquilo impera por toda parte. Então, vamos supor que você foi preso injustamente, está sendo torturado, etc. Você não acredita que aquilo está acontecendo para todas as pessoas em toda parte. Então, você acredita que aquilo é uma exceção de desordem que acontece dentro de uma outra coisa que continua de alguma maneira sendo ordem. Mas também a experiência da ordem, também nós não temos, que toda ordem que nós vemos está maculada por elementos de desordem. Então, esta busca de aonde está a ordem leva Agostinho, vamos dizer, a uma experiência similar à de Sócrates. Da mesma maneira que a unidade da espécie humana só aparece no espelho da eternidade, a ordem também só aparece no espelho da eternidade. E assim por diante. Não preciso falar para vocês, mas da experiência de René Descartes, que nós acabamos de ler, acabamos de estudar isso aí. E vemos, vamos dizer, a experiência terrificante que este homem teve, vamos dizer, do confronto com uma força demoníaca que abolia completamente o poder da sua capacidade cognitiva, que negava a capacidade dele conhecer o que quer que fosse. Isso não foi uma hipótese que ocorreu na cabeça dele. A argumentação toda que ele faz nas meditações pode ser hipótese que ele construiu, mas a experiência do sonho não foi nada disso, foi algo que ele vivenciou. Ou seja, o que ele chamou de dúvida, né, na verdade, e que eu vejo, na verdade, é o temor da extinção da alma, né, uma experiência pela qual eu passei quando criança. Quando via o meu corpo, né, reduzido quase que à passividade total, tá certo? E incapaz de perceber qualquer sentido em qualquer estímulo sensível que viesse do mundo externo. Então, é como se eu dissesse: bom, eu estou morto. E o que que eu posso fazer contra isso? Absolutamente nada. Então, claro que era uma experiência que durava apenas alguns minutos ou segundos, mas eu a vivenciei. E a experiência que Descartes tem com o gênio mau no sonho, se parece com essa, é uma força que o anula. No outro extremo, nós temos a experiência fundamental em torno da qual gira todo o universo platônico, que é a experiência de conhecer a verdade. Experiência que todos nós temos. E que, da qual, por exemplo, vamos dizer, as matemáticas elementares são um exemplo simples, né? Vamos dizer, quando você entende uma equação, ou quando você entende o que quer que seja. Quando, vamos dizer, há uma situação enigmática, uma situação pessoal enigmática, e de repente você entende o que se passou, tá certo? Platão acreditava que esta experiência não fosse uma coisa natural, mas que ela tivesse um elemento sobrenatural nela. Porque, do mesmo modo que a unidade da espécie humana só aparecia no espelho da eternidade, a unidade da própria inteligência humana, do Logos, também só aparecia nessa escala. O fato de que várias pessoas pudessem inteligir a mesma verdade da mesmíssima maneira. É? Isso não tinha explicação nem na esfera cultural, nem na esfera natural. Então, isto aí é um aspecto, vamos dizer, da realidade humana que só aparece na escala transcendente, que só aparece, só se torna visível no espelho da eternidade. Se você retira o espelho da eternidade, então, vamos dizer, o milagre da inteligência, ele se desfaz diante de você e ele tem que ser explicado, vamos dizer, ele é desdobrado em milhares de operações absolutamente desconjuntadas, tá certo? Que se reduzem, no fim, a algumas habilidades auxiliares da inteligência, mas que não são a inteligência, conforme eu expliquei lá na apostila Inteligência, Verdade e Certeza. Então, vamos dizer, por vários lados, a filosofia antiga é levada, vamos dizer, a essa experiência da unidade transcendente da humanidade, que aparece seja no nível do pathos, seja no nível da inteligência, do funcionamento do logos, ou no nível histórico. Por que que nós podemos falar de uma história da humanidade? Se nós sabemos que existem várias culturas que não tiveram contato nenhum entre si. Então, nós teríamos que ver a história humana como uma série de processos parcelares, absolutamente separados, que não formam unidade nenhuma. No entanto, no instante em que você conhece essas culturas e incorpora algo delas, o legado delas está incorporado à sua cultura. E é claro que existe, nesse sentido, um processo de integração. À medida que os vários conhecimentos herdados das várias culturas vão sendo colocados à nossa disposição, e nós começamos a vislumbrar a história humana inteira como um processo único. Um processo único que, de fato, só existe para nós. Mas que, a partir do momento em que você o percebeu, se torna real naquele mesmo instante. Então, nós vemos então que desde o início a filosofia é esta busca, vamos dizer, de compartilhar essa experiência, por assim dizer, imaginativa da transcendência. E é essa experiência que puxa de dentro dos estudantes o melhor que há neles e faz com que eles reformem a sua vida. Note bem, não no sentido religioso ainda. O sentido religioso só começa no instante em que você conhece a lei divina e a toma como onde um elemento constante e estrutural da sua pessoa. Isso aí não é fácil de maneira alguma, tá certo? Tudo o que a filosofia faz é preencher certas condições sem as quais a própria experiência de lei divina se torna inacessível para você. Porque se você não tem sequer, vamos dizer, a experiência da unidade transcendente da espécie humana, como que você pode conceber uma lei eterna que é válida para todos os seres humanos? Você não pode conceber. Então isso quer dizer que a noção de lei divina para você é apenas uma palavra. E você, sobretudo, vai confundi-la com as leis humanas. Não tem como não confundi-las. Eu vejo isso pela minha experiência própria. Eu estou com 65 anos, quer dizer, eu não sou 65, não, 64, faz 65 daqui a pouco. Então, como dizer, já estou um homenzinho, não sou nenhuma criança, sou nenhum adolescente. Mas eu vejo que ao longo da minha vida, quando, por exemplo, eu me arrependia de algum pecado, eu perguntava assim, perante quem eu estou me arrependendo? Perante Deus ou é perante a comunidade humana? E quando eu falo comunidade humana, eu estou me referindo apenas às pessoas cristãs, bondosas, compreensivas, ou ao universo inteiro dos maledicentes, maliciosos, etc, etc. E daí eu vi o seguinte, eu estava com medo dos maliciosos. Daí eu olhava para mim mesmo e falava, farsante, você finge que está se arrependendo, mas você está com medo dos maliciosos. Então, como é que eu faço? Esta é uma pergunta que eu coloquei para mim durante 30 ou 40 anos. Como é que eu faço para eu me arrepender perante Deus, não perante esta gente? Você pensa que isso é fácil? Se você quer saber, uma das motivações que me levaram a estudar tanto filosofia foi isto. Então, aí é que você vê o sentido do que dizia Clemente de Alexandria, que a filosofia é o pedagogo que leva ao Cristo. Então você pode supor, por exemplo, um caso extremo para você distinguir as duas coisas. Vamos supor que o seu arrependimento perante Deus não valesse perante a massa, vamos dizer, perante a sociedade humana, perante a massa dos maliciosos, etc., etc. E no, justamente no momento que você se arrepende perante Deus, você começa a levar pedrada a todo mundo. Você ainda ia se arrepender? Ou você ia se arrepender do arrependimento e voltar correndo para, né, o querido pecado que você abandonou? Então, eu vejo, por exemplo, na atitude de muitas pessoas religiosas, um temor, quase pânico, ante a comunidade. E, sobretudo, ante o juízo dos maliciosos, justamente aqueles que a Bíblia diz que a gente deve desprezar e não prestar atenção. E ver que você se livrar da autoridade dos maliciosos é um trabalho interior que leva décadas. E muitas vezes os seus pecados, cobiça, luxúria, etc., etc., eles são menos graves do que isto. Porque isto viola o mandamento número 1. Quer dizer, você está cultuando uma autoridade que não é de Deus. Que às vezes é o que existe mais baixo. E é perante essa que você está se arrependendo. Então eu digo, meu filho, é melhor você ser ladrão, maconheiro, adúltero, viado, etc., etc., do que você fazer isso. E, no entanto, isso é praticamente a regra geral. Eu não estou acusando as pessoas. Eu não estou fazendo aqui um discurso contra a hipocrisia. Eu sei que a hipocrisia é um elemento estrutural do ser humano. Ninguém pode ver se é uma boa dose de hipocrisia. Mas eu estou apenas constatando uma situação de fato e mostrando para vocês como o estudo e a meditação da filosofia deve concorrer para ajudar você a distinguir essas duas coisas. E eu não vejo outra maneira de fazer. Só que é uma filosofia que visa fundamentalmente a responder esta pergunta: quem é você? E esta pergunta, evidentemente, como diz o Erich Fögling, não faz parte dos problemas filosóficos no sentido moderno. Problemas filosóficos no sentido moderno são o Dr. Paulo Giraldelli e similares. Então, daqui a pouco a gente volta. Então, vamos lá, temos aqui algumas perguntas. Mas antes de começar as perguntas, eu queria lembrar uma coisa. A partir dos próximos meses, eu gostaria que vocês começassem a pensar em trabalhos de pesquisa e redação a que vocês possam se dedicar durante pelo menos um ano e meio. Eu ainda pretendo continuar com as aulas expositivas por bastante tempo, mas acho que as duas coisas podem ser feitas ao mesmo tempo. Quando a gente terminar a fase das aulas expositivas, eu passarei a uma outra etapa, que é de orientação pessoal a cada aluno que esteja envolvido nesses trabalhos. Porém, essa orientação será dada do mesmo modo em aulas que serão transmitidas aos sábados, e a orientação que eu der para um deve servir também para todo mundo, tá certo? De modo que todos saibam quais as áreas em que todos estão trabalhando. Existem alguns critérios que vocês devem absolutamente seguir para a escolha dos temas. Primeiro, é necessário que o tema tenha uma importância pessoal extraordinária para você, para a sua orientação na vida, ou seja, algo que você precisa saber, para você saber onde está e o que você vai fazer. Segundo, é preciso que tenha uma importância, por assim dizer, médica para a cultura brasileira, quer dizer, algo que seja de extremo, cujo esclarecimento seja de extrema importância para o futuro do Brasil, se algum futuro houver. E, em terceiro lugar, evite temas genéricos, evite os grandes temas, procure coisas pequenas, vamos dizer, da vida social real, pode ser do passado ou do presente, mas que tenha algum peso atual. Não venha com problemas filosóficos gerais. Tá certo? Quer dizer, quanto mais concreto o assunto, melhor. Formule a coisa não como um tema, mas como um problema. Tente equacionar uma dúvida e, em seguida, vamos ver como encaminhar a resposta dessa dúvida. Muito bem. Tem aqui algumas. O Hélio Rodrigues Pereira pergunta: suponha que alguém tome alguma afirmação sistêmica da sua obra filosófica e consiga compreender que a verdade é que esta vida está além do modo como a afirmação está formulada. Isso acontece com uma frequência extraordinária. E perceba também como a tal formulação se desvia do que é visado, ou seja, tem uma ideia aqui, mas a formulação não é adequada para ela, ou não é suficiente. Uma formulação mais eficaz para visar a mesma verdade não seria uma ideia original? E se a nova formulação levar a implicações inéditas, não será essa implicação também outra ideia original? Bom, é evidente que todo trabalho sério que você faça em cima da filosofia do outro é um trabalho original, é? Tá certo? E você prosseguir a investigação filosófica com o outro começou, é sempre um trabalho original. É a continuação, é trabalho original. E esse, na verdade, o problema da originalidade não tem a mais mínima importância. Não é isso? O próprio. Você veja, por que que o próprio Platão, que começa documentando a atividade de Sócrates e leva nisso quase metade da sua vida, ele no fim acaba até atribuindo a Sócrates ideia que ele mesmo teve depois, porque ele já não sabe onde termina uma coisa e onde começa a outra. E nem, na verdade, nem interessa. Tá certo? O que interessa é prosseguir na investigação da verdade. Agora, o que é muito feio é o sujeito se apressar, vamos dizer, em declarar uma independência que é totalmente desnecessária. Por exemplo, Platão jamais se declarou independente de Sócrates, nem Aristóteles de Platão. Dizer, Aristóteles, que divergiu de Platão numa série de coisas, continuou se afirmando um platônico até o fim da vida. Quer dizer, esta coisa de querer, querer que afirmar, eu penso com a minha própria cabeça, né? São pessoas que não têm a menor ideia de como é difícil pensar com a própria cabeça. Quer dizer, o negócio, você só pensa com a própria cabeça quando não tem outro remédio. Quando você procurou a solução por toda a parte não achou, bom, daí você tem que inventar alguma. Mas isso rarissimamente acontece. E qual é a importância de pensar com a própria cabeça? Que, né, essa é uma mania brasileira, entendeu? Brasileiro tem medo de dever alguma coisa, tem medo de reconhecer que o outro é melhor que ele, ou que o outro fez a coisa primeiro. Tudo isso aí é complexo de inferioridade. Isso quer dizer, qual é a. Por exemplo, eu tenho, com esses filósofos que eu estudei, como Platão, Mário Ferreira, o Leibniz, uma dívida eterna. Não tenho como pagar isso aí. Entendeu? Então, por que que. Muitas vezes, quando eu penso em alguma coisa que eu descobri, eu vou lá no Platão, já está lá, hoje mesmo estava falando isso. Praticamente não há doutrina ou corrente filosófica que já não esteja prefigurada, discutida, exposta e confirmado ou impugnado em Platão. É muito difícil isto. Tá certo? Então, quando você fala em filosofia, você sempre lembra a expressão de Aristóteles. Nós, os platônicos, nós todos somos platônicos, seremos sempre, sempre orbitando dentro do mundo platônico. Aqui uma outra pergunta aqui. Luiz Cláudio Cantante pergunta: pode, por favor, passar alguma referência da direita francesa atual que possamos acompanhar pela internet? Olha, pela internet eu acho meio difícil, mas eu vou lhe dar alguns nomes, talvez você encontre algumas coisas pela internet. Tá certo? Olha, um livro muito interessante é esse aqui, Alain Soral, Soral, Abecedário de la bêtise ambiante, Abecedário da estupidez ambiente. Outro aqui, Renaud Camus. Como Albert Camus, Renaud, Renau de Camus, La Grande Déculturation. E Alain Renaud, La Fin de l'Autorité, A Fim da Autoridade. Esses aqui são três autores que eu sugiro para você. Tem um outro autor também muitíssimo interessante, chama Ivan Rioufol. Riofol, Riouful. Então, eu não sei o que você pode encontrar deles na internet. Mas isso aqui é só para você ter uma ideia do que está acontecendo na França. Quer dizer, existe uma espécie de tomada de consciência geral, né, de que o colonialismo francês não foi tão ruim assim, de que esse movimento antirracista não faz mais sentido. Quer dizer, não existe mais um movimento racista que ocupe algum lugar culturalmente aceitável, não faz sentido mais esse combate antirracista há muito tempo, isso virou uma picaretagem, virou uma exploração política. E daí você começa a apelar aquele negócio de racismo sutil, racismo inconsciente, etc, etc. Isso aí não termina mais, evidentemente. Você não pode esquecer o seguinte, que nos anos 30, 40, o racismo era considerado uma atitude intelectual perfeitamente respeitável, em muitos lugares. Tá certo? Então, e por isto mesmo tinha que ser combatido, é porque ocupava um lugar, tinha uma presença. Né? Hoje em dia você só tem movimentos racistas aqui nos Estados Unidos, são uma coisa marginal, absolutamente insignificante. É só doente mental que segue isso, que não ocupa espaço algum. Bom. Vamos ver aqui. O Hélio Angotti Neto pede autorização para distribuir o texto Conselho aos Estudantes de Filosofia no curso de Extensão Universitária, Ciência, Filosofia e Saúde, no Centro Universitário do Espírito Santo. Tem toda a autorização, por favor. Se precisar por escrito, eu passo para você. Aqui Humberto Campolino também pede referência dos autores franceses. Fernando Ferreira Jura. Filosofia nesse sentido, mais preciso, formação do homem maduro. É o que está colocado no conceito de paideia, tal como mostrado por Werner Jäger. De modo geral, sim. Mas é claro que o ensino da filosofia ocupa um lugar específico dentro da paideia. Quer dizer, não se identifica com a educação grega de modo geral. Ela acrescenta uma nuance específica. Roberto Malê pergunta: parece que o que você disse nessa aula relaciona-se intimamente com o que Aristóteles afirma sobre a tragédia. Através da catarse, efeito do sentimento de terror e piedade, o público é colocado imaginativamente numa condição que permite a experiência desse pathos, resultando numa espécie de contemplação do eterno, do bem e da verdade. Perfeito, exatamente isso. Quer dizer, a tragédia grega tinha por função exatamente isso. Quer dizer, na tragédia, muitas vezes acontecia do herói da tragédia ser um estrangeiro ou mesmo um cidadão do país inimigo. Tá certo? Então, na tragédia se chegava àquele nível de emoção profunda, onde as diferenças sociais, políticas, etc., eram abolidas e a verdade do ser humano transparecia. É exatamente isto. Então, acertou na mosca. Então, na verdade, a própria obra de Platão, ela é a continuação natural do teatro grego. Né? Quer dizer, que aquilo que no teatro está, por assim dizer, compactado como espetáculo, né, ele começa a se descompactar em Aristóteles, começa a se descompactar nos diálogos de Platão e continua este processo analítico em Aristóteles. Né? O João Felipe pergunta: o que é o espelho da eternidade? Bom, se Se fosse possível defini-lo, não seria necessária uma experiência imaginativa para alcançá-lo. Mas, quer dizer, eternidade. Vou te dar uma pista, para você, não é uma definição, uma dica para você meditar e deixar a sua imaginação trabalhar em cima. Tudo o que sucede no tempo é alguma coisa, quer dizer, faz parte do ser, existe realmente. E aquilo que existe não pode voltar para o nada, porque do nada nunca saiu nada, e nada volta para o nada. Então, se você considerar todos os momentos do tempo juntos, é todos os momentos que já foram e mais os que serão, então lá está tudo conservado e nada nunca passou. Comece a meditar isso, né? E lembre, primeiro, a existência da eternidade é absolutamente necessária. Você não tem como você escapar dela. Se você imaginar assim, que o tempo, a dimensão do tempo, ela abarca tudo, então o próprio tempo será identificado com a eternidade. Mas isso é impossível, porque o tempo é uma sucessão de momentos que são incompatíveis entre si, eles não podem se encavalar. E eternidade é, como definia Boécio, é a posse plena e simultânea de todos os momentos. Quer dizer, tudo aquilo que foi, é e será, está eternamente presente. Se não estivesse eternamente presente na eternidade, também não poderia se suceder no tempo. Quer dizer, você pode fazer uma imagem assim: você tem o Sol e tem vários raios do Sol. Cada um desses raios segue uma linha reta. Então, é como se esta fosse uma linha de tempo. Mas no Sol todas aquelas linhas estão simultaneamente. Este é um símbolo que talvez possa te ajudar a meditar, tá certo? Então, a eternidade, então, é aquele plano onde nada se perde, né? Onde nada foi, tá certo? Tudo é eternamente, tudo continua sendo. Este momento que nós estamos vivendo aqui agora está registrado na eternidade e nela, no plano da eternidade, não passará jamais. Tudo o que aconteceu no plano da eternidade, nada se perde. É absolutamente impossível, tá certo? O perder-se é justamente a característica da linha de tempo no qual nós estamos, na qual, vamos dizer, o passado foi e não volta, tá certo? Então, você pode também, uma outra linha de meditação é aquela que eu dei no curso sobre a imortalidade. É você tentar ver esse aspecto de eternidade e permanência, não na dimensão cósmica, como eu estou falando, ou supracósmica, mas na sua própria alma, quer dizer, na sua própria identidade. Quer dizer, você sempre foi você mesmo e você sempre soube que você é você mesmo. No entanto, tudo mudou em você. Seu corpo mudou, seus pensamentos mudaram, suas emoções mudaram, as células do seu corpo foram trocadas. Então, aonde está essa identidade? Se você disser que essa identidade é apenas um pensamento, não pode ser, porque os pensamentos também vão e vêm. Então, existe algo dentro de você que é a dimensão profunda da sua identidade permanente. Ela está lá, e se você não tivesse isso, os seus pensamentos se desfariam em pó, iriam para todas as direções e se perderiam sem você ter um centro. Quer dizer, a referência é este centro permanente, que não está nos seus pensamentos, também não está no seu corpo, não está nas suas emoções, etc. Pode te dar uma dimensão do que é eternidade. Aqui, Carlos Felice remete à aula passada. Ao chegar no desfecho da operação articulada por as três correntes globalistas que rivalizam com os Estados Unidos e entre si para a obtenção do controle mundial, ao quebrar o espírito americano, não estariam se arriscando a matar a galinha dos ovos de ouro? Não, porque a ideia deles me parece ser a de criar outros fundamentos econômicos para o seu poder. Você não esqueça que foi esta gente que está construindo a riqueza da China. Quer dizer, quando eles falam, vamos dizer, de um mundo mais equitativo, etc., quer dizer, a distribuição, vamos dizer, do poder econômico entre várias regiões do globo. de modo que nenhuma delas prevaleça. Então, se nenhuma delas prevalece, quem prevalece? O governo mundial. Então, a própria ideia de governo mundial proíbe, ela é inteiramente oposta à ideia de potências dominantes. Não pode haver uma potência dominante. Você tem que, de certo modo, dividir esse poder entre várias regiões, tá certo? E criar uma interdependência global. Né? Esse termo interdependência foi muito usado por essa gente, vou dizer, 20 ou 30 anos atrás. Ana Regina pergunta: a maneira clara como o senhor expõe a situação política atual da estratégia revolucionária para a demolição da hegemonia americana e da civilização ocidental em consequência é brilhante. Lembro daquele joguinho infantil de ligar números para achar a imagem. O senhor conhece o significado de cada número da charada e suas devidas repercussões na montagem dessa estrutura. Logo consegue fazer surgir a imagem real da verdade por trás dos fatos. Parabéns, muito obrigado. Obrigado eu. Então, a ideia justamente é essa, juntar os pontos, mas isso é uma coisa que tem que ser feita com muito cuidado, ao longo de muito tempo, e a grande dificuldade também é você separar quais são as fontes que são dignas de crédito e as que não são. Isso não é uma coisa fácil, isso aí, em história se estuda tudo isso, quer dizer, a crítica das fontes. Depois de passar uns anos estudando essa disciplina auxiliar da história, que é a crítica das fontes, que é uma coisa que no jornalismo deveria ser obrigatória. Né? E, por exemplo, eu vejo que pessoas que se metem a analisar essas questões, elas confiam ou desconfiam das fontes de uma maneira muito anárquica, conforme impressão do momento. Realmente não pode ser assim. Então eu posso dizer que pelo menos durante uns 5 anos, tá certo? Eu me dediquei a isso aí, quer dizer, separar as fontes que dá para você confiar, as que não dá, tá certo? E quais são os vários níveis de confiabilidade, conforme, vamos dizer, quando você vê que uma fonte é fidedigna, honesta, você ainda tem que contar, vamos dizer, com as limitações ideológicas do indivíduo e com a sua dificuldade de expressão, né? Então, é um trabalho muito complicado, é o trabalho de uma vida, né? Então, essa pergunta de quem manda no mundo, né? Eu vi essa pergunta pela primeira vez, que eu tinha 20 anos, quando eu cheguei na segunda parte da Rebelião das Massas, do Ortega y Gasset. Onde ele, note bem que ele foi um dos criadores da ideia da comunidade europeia. Né? E se ele visse hoje o que aconteceu, né, no que deu, ele estaria muito arrependido, mas a ideia parecia boa naquele momento. Né? Então, na segunda parte do Rebelião das Massas, coloca essa pergunta e não responde: quem manda no mundo? Eu fiquei com essa pergunta na cabeça há muito tempo. Então, o problema do poder, quer dizer, você, para atacar esta questão, você tem que primeiro ter uma fenomenologia da ação humana, a fenomenologia do poder, quer dizer, um estudo teórico, por assim dizer, a priorístico, de meras possibilidades. Eu desenvolvi esse estudo, uma fenomenologia do poder, que eu expliquei em parte no curso da Filosofia Política na Teoria do Estado no Paraná. Sem a teoria do poder e sem aqueles princípios metodológicos que eu coloquei na apostila Problemas de Método e Ciências Sociais, não seria possível fazer essas análises. E essa, vamos dizer, é a diferença específica que separa esse trabalho que eu estou fazendo dos comentários jornalísticos, por um lado, e dos trabalhos, a maior parte dos trabalhos acadêmicos, por outro. Os trabalhos acadêmicos, às vezes, têm um fundamento maior, mas não têm a metodologia específica para este problema. Quer dizer, são metodologias desenvolvidas pela ciência social para outra finalidade, que o indivíduo foi treinado naquela base e ele aplica isso, por exemplo, o que ele aprendeu de economia ou de sociologia, aplica isso à análise dos problemas do poder mundial. Quando a metodologia que eu desenvolvi foi especificamente para isso. E eu acho que ninguém mais fez isso no mundo. Eu não conheço quem tenha feito isso. Até o pessoal da Eric Wegener Society tem dificuldade para lidar com essas coisas. Mesmo eles, às vezes, a situação política, eles se atrapalham um pouco, porque os métodos Wegener não são para isto. Né? Podem ser utilizados em parte, mas esse problema é como investigar, vamos dizer, os esquemas de poder no mundo. Né? Qual é o método para responder a pergunta quem manda no mundo? Né? Então, esse é um problema muito, na verdade, não é raro, é um problema que está diante de todo mundo, mas um tratamento sistemático disso é raro. E eu, vamos dizer, com toda a minha incapacidade, com todas as minhas dificuldades que eu tenho essa vantagem que eu me dediquei a isso e outros se dedicaram a outros problemas pensando que estavam tratando deste. Né? Por exemplo, eu acho muito engraçado quando nós vemos aquelas análises do Paul Kennedy, né? Ascensão e Queda das Grandes Potências, onde ele achava que ele podia descobrir para onde estava indo o esquema de poder no mundo mediante a simples confrontação entre os orçamentos, o crescimento dos orçamentos militares e o estado da economia nacional. Então, baseado nisso, ele, na década de 80, disse: os Estados Unidos vão cair e a União Soviética vai subir. Passou um pouco, a União Soviética acabou. Né? E o sujeito ainda continua dando palpite por aí. Quer dizer, é um livro de 800 páginas com uma tese 100% errada. Tá certo? Porque ele, vamos dizer, ele não tinha o método dele é muito simples: compara o orçamento, a situação da economia nacional com o orçamento militar. Que se o orçamento militar cresceu além de X%, vai cair. Eu digo, mas isso é simplório demais. Não é isso? Outra coisa que, em geral, quase todos os estudiosos da área esquecem. Nós estamos agora, já tem quase 200 anos de desenvolvimento da ciência social, e a ciência social tem sempre, ela nasceu tentando, se você procurar no Emile Durkheim a definição de fato social, ele vai ver que você vai ver que da própria definição faz parte o fato de que os fatos sociais não correspondem às intenções de ninguém. Eles são como estruturas que se formam independentemente da vontade das pessoas. E de bom, isso existe também. Porém, existe um outro fator, que é a diferença de poder entre os seres humanos e a diferença do horizonte de consciência, até onde um sujeito enxerga. A diferença de horizonte de consciência de um sujeito pode ir, por exemplo, desde Platão, né? Platão, que, por assim dizer, já sabia todos os problemas filosóficos que seriam discutidos por 2.000 anos à frente, e, sei lá, o doutor Paulo Giraldele, que não sabe nem o que ele vai fazer dali 2 minutos, entendeu? Então, a diferença do horizonte de consciência e a diferença da escala de poder são elementos estruturais da condição humana. E são elementos que praticamente as ciências sociais, quase como um todo, desprezaram, partindo do princípio de que os fatores quantitativos, fatores que predominam coletivamente, são os fatores decisivos. Eu digo, às vezes são. Mas a ação do indivíduo, ela se assenta nesses dois fatores estruturais, diferença do horizonte de consciência e diferença de poder. Não é isso? Então, existem indivíduos que, numa canetada, eles podem determinar o destino de milhões de pessoas. E esses milhões de pessoas não podem reagir, não podem fazer nada, às vezes não podem nem compreender o que está acontecendo. Isto é o fator estrutural, permanente na história humana. Né? Então, não existe nenhuma espécie animal onde os cujos membros tenham tanta diferença de poder assim. E esse foi um fator que eu falo, bom, nós temos, claro que nós temos que levar em conta os fatores sociais anônimos, mas essa diferença de poder também tem que ser levada em conta, incluindo, por exemplo, a capacidade de previsão. Né? E, portanto, vamos dizer, qual a diferença entre, vamos dizer, uma previsão estratégica bem feita e o poder profético? E também qual é a diferença entre dois. Existem dois tipos de profecias. Uma onde você, onde tem, há uma manifestação divina e Deus envia uma profecia, como aconteceu em Fátima. Outro é o caso de a profecia já está dada, por exemplo, no texto bíblico, e alguém a desencava de lá. Por exemplo, esses dias eu assisti um DVD absolutamente brilhante de um rabino chamado Jonathan Cahn, Cahn, e chama Isaías 9, 10, o julgamento. Eu nunca aceitei essa teoria de que os Estados Unidos são a versão moderna de Israel e de que, portanto, a história americana pode ser interpretada exatamente em termos bíblicos. Mas, depois de eu ver este DVD, eu vejo que eu não estava totalmente certo. Esta ideia do que os Estados Unidos, que os Estados Unidos personificam, de certo modo, o personagem da Bíblia, né, ela é válida para um certo grupo de americanos. Por quê? Porque houve uma consagração inicial do país. Então, para as pessoas que participam do espírito dessa consagração, vale, né, o papel de Israel que eles estão desempenhando perante Deus. E para estas pessoas, a história adquire um outro sentido que para os outros é invisível. Tá certo? Embora afete os outros também, mas não da mesma maneira. E esse rabino, Jonathan Cahn, ele diz que Deus enviou a Israel 9 sinais, anunciando o julgamento. O julgamento não quer dizer necessariamente a destruição, mas quer dizer algum mal. E Deus não envia isso no sentido de dizer que o mal vai acontecer, mas exatamente no sentido de dar uma chance. Tá certo? E mesmo depois dos 9 sinais, ainda tem outra chance, e outra, e outra, e outra, e outra. Ou seja, não são sinais para a condenação, mas para a salvação. E o rabino identifica aquilo nos acontecimentos dos últimos anos com uma clareza e uma precisão que só um jumento não enxerga. Então, ele diz, por exemplo, um dos sinais é a queda de uma árvore que é um plátano. E que depois, quando cai o plátano, plátano é sycamore em inglês, né? Quando cai o plátano, as pessoas, em vez de verem aquilo como um sinal de Deus e se arrependerem, elas reafirmam o seu poder. Então, os governantes de Israel reafirmam o seu poder, plantando uma outra árvore no lugar. E essa árvore é um cedro, ou uma árvore da família dos cedros, né? E ele mostra como isso aconteceu exatamente no 11 de setembro. Quando caiu as duas torres, uma viga que saiu voando e pum, derrubou um plátano. Esse plátano estava exatamente no lugar onde foi feita a consagração inicial dos Estados Unidos a Deus. Pior, o plátano foi substituído por um cedro. Onde caiu o plátano, eles colocaram um cedro. Pior ainda, ele diz que outro sinal é que tinha que haver pelo menos dois testemunhos que confirmassem isso. E houve os testemunhos. Então ele mostra o senador John Edwards, que era candidato a vice-presidente da República, fazendo um discurso depois do 11 de setembro e citando exatamente aquele trecho da Bíblia, né? Os plátanos caíram, mas nós trocamos por cedros. E depois aparece o Tom Daschle dizendo a mesmíssima coisa. Os plátanos caíram, mas nós trocamos por cedros. Para mostrar assim, nós sobrevivemos e vamos ficar ainda mais forte. Só que os dois citaram este trecho sem saber que tinha um sentido agourento. Eles estavam lendo, quer dizer, na maior inocência, achando que aquilo era o sinal de que, olha, os Estados Unidos vão se levantar de novo. Então, algum assessor cretino que passou para eles: olha aqui, este trecho aqui cabe muito bem. E os idiotas leram lá, quer dizer, como bonecos de ventrílocuo, sem saber que eles estão, né, o que eles estão dando como sinal de esperança é, na verdade, um sinal de Deus de que vem encrenca, né? E assim por diante, ele vai dando, né, mas vários sinais, a coisa de uma exatidão literal absolutamente inegável, né? E ouvindo isso, você vê, fala, peraí, aí existe uma ciência infinitamente superior a tudo que nós entendemos como ciência. Existe uma linguagem divina muito clara. Tá certo? Agora pergunto eu, quantos anos um rabino tem que estudar para entender esta coisa, né? Isso é uma vida inteira, tá certo? E muitos erram também, hein? Eu vi, por exemplo, muita gente fazendo interpretações bíblicas do que está acontecendo, mas completamente erradas, né? Muito, sobretudo, porque tiram conclusões morais ou moralísticas disso aí, dizendo, não, os Estados Unidos merecem o castigo. Então, se você falou isso, você já está errado, você não sabe. Isso aí não é para você decidir, né? E o rabino não fala em termos de castigo, ele diz: olha, isto é um anúncio de um julgamento possível. Ele mostra como esses 9 sinais literalmente aconteceram, não só com exatidão assim em cada caso, mas nas relações entre eles, né? Para a relação entre a queda da árvore e o testemunho que tem que ser dado por líderes nacionais importantes, como de fato foi o Tom Daschle. Um era candidato a vice-presidente, o outro era presidente da Câmara, né? E depois ele cita um discurso do Obama que ele praticamente repete a frase da Bíblia a respeito da reconstrução. Quer dizer, em vez de a nação entender aqueles sinais, vamos dizer, como um chamado de Deus, ela entende apenas como um desafio que ela tem que vencer no plano material. E, sobretudo, centrado na ideia da reconstrução, do reerguer e fazer maior do que antes, etc, etc. Então ele diz: olha, tudo isso aconteceu a Israel em tempos bíblicos e está acontecendo aqui de novo, sim, mas milimetricamente, né? Peraí, tem uma pergunta aqui. Simbologia como um chamado, esse acontecimento, esse fato, como um chamado de Deus, como é entender como um chamado de Deus? Aqui pergunto: como é entender isso? Em que sentido é entender isso como um chamado de Deus? Deus diz isso: eu vou mandar 9 sinais. E daí você vê os 9 sinais acontecendo exatamente como ele disse. Quer dizer, primeiro vem isso, depois vem aquilo, depois vem aquilo, depois vem aquilo, e esses sinais estão interligados entre si. Como, por exemplo, a queda do plátano está ligada à árvore que a substitui, que é um cedro. Né? E o cedro, a substituição, está ligada aos 2 testemunhos de líderes que vêm depois. E assim por diante. Não, isso dá para entender. Eu digo assim, como seria uma forma, a forma adequada para agir perante esses sinais? Qual Como seria a esses forma líderes adequada de agem agir perante... perante esses sinais? Muito bem, então a primeira coisa é saber que são sinais, né? Agora, é muito fácil você ver sinais de Deus aqui e ali. Não é qualquer um que sabe fazer isso. A ciência do simbolismo é uma coisa enormemente difícil, tá certo? Porém, basta você arranhar essa ciência um pouquinho, tá certo? Você percebe que é realmente uma ciência divina, é superior ao conhecimento humano e é de uma exatidão mortal. Quer dizer, não é uma coisa de figura de linguagem, não é cultural, por assim dizer. Né? Então, logo você percebe que existe isto. Tá certo? A única atitude possível é a abertura para você descobrir o que é a vontade de Deus. Não é você prejulgar que acha que sabe o que é. Não, você precisa perguntar mais e mais e mais e mais e mais e mais. Porque assim como Deus revelou esses sinais, mostrou esses sinais com essa tamanha evidência para esse rabino Jonathan Cahn, ele pode mostrar a outras pessoas também, né? Desde que tenha a humildade de saber. Primeiro, esta é uma ciência divina. Segundo, existe uma tradição milenar de estudo dela. E gente muito mais inteligente, muito mais séria, muito melhor do que você, dedicou sua vida a isso. A gente pode, no máximo, aprender com eles, né? Não é questão de você. Aqui aparece qualquer pastor toda hora interpretando sinais bíblicos, vendo sinais bíblicos a todo quanto é lado. Né? Não há mal nenhum em você recusar esses sinais, tal como aparece na boca dessa gente, porque são sinais demais, vindos de zonas muito diferentes e acompanhados de conclusões morais, às vezes condenatórias, que ninguém tem o direito de fazer. Agora, esse rabino não, é. Ele está fazendo um serviço muito sério. Você vê que é um homem de muito estudo e que busca a exatidão. Esses símbolos só funcionam quando são exatos. Então, por exemplo, por que que eu dou tanta importância à profecia de Fátima? Porque ela é exata. Ela não é aproximativa, não é alegórica, não é simbólico, entendeu? Claro que tudo tem significado simbólico também. Mas para uma coisa ser símbolo de outra, é preciso que a primeira exista. É? Então, por exemplo, nós podemos dizer que o elefante simboliza tal qualquer coisa, por quê? Porque o elefante existe. É? Então, agora, o que que simboliza a mula sem cabeça? Nada, porque não existe mula sem cabeça. É? Então, fatos históricos também. Primeiro, para saber o que um fato histórico pode simbolizar no plano da história divina, primeiro você tem que conhecer aquele fato histórico na sua materialidade, com todos os seus detalhes. Então, quando Nossa Senhora avisa, então, olha, Se não houver uma mudança já, vai haver uma segunda guerra dentro de X tempo e será anunciada por sinais no céu, assim, assim, assim. E a guerra acontece. Nessas mesmas condições. Quer dizer, o fato de que possa estourar uma guerra uma semana depois, de o céu de Paris se iluminar repentinamente às 10 horas da noite, sem explicação, tá bom, aí começa, você entra a teoria da pura coincidência. Né? Então, o universo inteiro, ele é, vamos dizer, o logos divino materializado. Todo ele é linguagem. Tudo fala. Só que nós, coitados, nós não conseguimos nem entender nos entender uns aos outros, quando mais vamos entender a linguagem divina. Então, junto com a linguagem divina, que sem dúvida existe, existe um acúmulo imenso de falsas interpretações. Interpretações supersticiosas, delirantes, malucas, mal intencionadas. Tá certo? Então, existe o aproveitamento desses sinais por planos estratégicos, às vezes malignos. Eu até expliquei isso sobre a Rússia uns dias atrás. As profecias de Nostradamus, existe alguma ditadura no mundo que não tenha usado as profecias de Nostradamus em proveito próprio? É? Então, primeiro, nós temos que entender, quando entramos neste domínio, nós estamos entrando no domínio mais difícil que existe. É? E é preciso entrar ali de uma maneira, vamos dizer, muito humilde. Sabe, pessoal, eu não vou entender praticamente nada. Se entender alguma coisinha, já é uma delícia. Você veja, René Guénon era o maior estudioso de simbolismo que já existiu no Ocidente. É? Ele, quando tenta interpretar a história chinesa do século XX, que está acontecendo na China, ele erra fragorosamente. Embora, em outros casos, tenha feito análises brilhantes, por exemplo, que ele faz da economia, né? A desaparição do dinheiro, sua substituição por outros meios mais abstratos de pagamento. Isso aconteceu. Ninguém mais usa dinheiro. Nos Estados Unidos, se você paga um hotel em dinheiro, eles começam a desconfiar que você é terrorista. Tem que ser com cartão de crédito. E daqui a pouco não vai ser nem cartão, vai ser uma coisa que está na sua. Um chip que está no seu dedo, uma coisa assim. Então, o René Guénon fez previsões brilhantíssimas com base no simbolismo e fez outras completamente erradas. Todos nós temos nossas limitações pessoais, ideológicas, educacionais, genéticas, etc, etc. Então precisamos sempre nos ajudar uns aos outros. E quando vem um homem como esse Rabino Kahn e mostra uma coisa dessa com tamanha evidência, bom, você tem que estar gratíssimo, evidentemente. Então, bom, acho que hoje já fomos um pouco além, né? Então vai sobrar umas perguntas para a aula que vem. Então, fiquem pensando nos temas dos trabalhos, por favor. Tá certo? Não venham com temas grandiosos, não. Ninguém vai fazer um trabalho de determinismo e livre-arbítrio. Esqueça as questões filosóficas. Tá bom? Então, até a semana que vem. Muito obrigado.